marcar com Deus. E de vez em quando um boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem sou. Lembra a gente no começo, da minha língua dando volta em seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem sou. Lembra a gente no começo, da minha língua dando volta em seu beijo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Que eu deixo. Marcão, fotógrafo estourado. Bora Henrique Guita, bora Karine, olha ti. Silas Pés, Zé Piqueiro, Paulinho. Oi, meu queridão. Biel dela. Saudade de quando minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Sentimento seu nenhum. E você nem tu. Lembra a gente no começo, da minha língua dando volta em teu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tu. Lembra a gente no começo, da minha língua.